Salvador, muito bom dia, seu Trip 5384. 384, bom dia, contato radar suborno nível 190, saída PUC. 190, saída PUC, Trip 5384. 6225, no localizador visual. 6225, torre 1895, bom pouso. 1895, até agora. Oi, Salvador, bom dia, 6225. Bom dia, Chané 6225. Continue a aproximação, aguarde a pista livre, reporte baixado e travado. Reportará 6225. Área 2227, livre da colagem 10, vento variável 29. Livre da colagem 227. Chané 6225, vento variável 2 nós, livre pouso, pistão no zero, check trem. Baixo travado, 6225, livre pouso, pistão no zero. Chané 2227, decolou os 47, chame o controle 1 no 98. De 98, obrigado. Salvador, bom dia, 2227, parceiro. Passaredo 2227, bom dia, contato radar, suborno nível 80, saída árvore. 80 na árvore, 2227. Sobre o Boi TG Oliveira Cruz, aciona o padrão 0116, controle 119, decimal 8, Antônio Pérez 118, decimal 95. A bordo pátio 4, Bob Luiz, correto, chama a torre 1895, altimetro 10 no 3, tenha um bom voo e bom dia. Bravo que Luiz, que livre acionar, chame táxi. Cinco, Faísca 05, autorizado o cruzamento pistão no zero até o PCI Faísca 05. Guardião 06, prossiga. Guardião 06, vento 330 graus, 029, reporte fora do solo. Ok, ciente, autorizado. Chané 6225, solo 50, direito no 219. 219, 225. Bom dia, Chané, Taxi Alfa, após Juliette, portão 01. Alfa e Juliette, portão 01.

Manhattan 279, Guarulhos, nível 340, está autorizado. Aerovia Upper Zulu 10 até Bridge. Bravo, Romeu Índia, Delta Eco, Bridge após intercepta Upper Zulu 16. Prossegue até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu. Após direto Trive e após conforme rota. Decola da 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge. Aciona 5431, controle 119, decimal 8. Autorizado, São Paulo Guarulhos, número 540, Upper Zulu 10, Bridge, após Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive. Decolada pista 10 com curva direita, perfil da El, Leda Bridge, acionando 5431, e após controle 119, decimal 8, protegeu o 131, 71. Marta 079, portão 5, chame pronto. Ataque sobre o 42, 13, tem 110, Maceió, 3 horas e 10. Principal após Índia e Alfa, ponto espera 10, torre 18, decimal 95, altímetro 10, 3, padrão, Telmo Rui, bom dia. Dados de detalhe de Apache e Alfa, ponto espera 10, 295. Com ajuste padrão, bom dia, bom domingo, 4-2-1. Bravo que Luiz, que alinhe e mantenha no 7, reporte pronto para decolagem. Salvador, Azul 4213, ponto espera no 0, pronto. Azul 4213, alinhe decola no 0, vento variável 3 nós. Decolagem no 0, Azul 4213. Frequência livre até o regresso, 06. Livre decolagem no 7, o vento variável 3 nós. Iniciando a decolagem, o 42 no 3, azul. Ciente, azul 42 no 3. Cruzada final, 3663. 3663, chame torre 1985. 895, 3663. Salvador, bom dia, tá aí, 3663, atualizado na final. Salvador, bom dia, 14019. Tô nós. Gente, vi pouso, tá 10, 3663. Informação Kilo, para Campinas, copiou 340. Decolou em 59, chama o controle em 1998. 1998, 42, 13 azul, bom domingo. Igualmente, bom voo. Obrigado, senhora. Bravo que Luiz, que decolou aos 59, chamei o controle 1998. 1998, Bravo que Luiz. Após Leda, após direto bridge, aciona 5436, controle 119, decimal 8. 4039. Correto, Azul 4039, chame pronto para o pushback acionamento. 3663, solo 02, direito 1219. 3219, tá 3663. Salvador, bom dia, tá 3663, Gibraltar, na cifra. Bom dia, taxa livre Alfa e Juliette, portão 02. Alfa e Juliette, portão 02, tá 3663. Passarei do 2227, chame Recife no 26 decimal 0 como. Passarei 2227? Chame Recife no 260 como. 260, obrigado. Salvador, bom dia, o trip 5210, na prova de bomba. 5217, confirma. Afirmativo, 5217. Identificação, quando a prova de 4.000 para 1.300. Ok, não entendido, sua transmissão pouco baixa. A sua identificação, quando pronto, livre descida 4.000 pés, ajuste de altímetro no 0 no 3, 35217. Ok, agora sim, 5 por 5 acionado a identidade, quando pronto para descida para 4.013. Negativo pelo Olduna? Foi pelo, 5217. Ok, na prole pelo 5217, grato. Azul 4213, centro Recife, no 26.85, bom voo. 2685 com centro Recife. Muito obrigado, senhor. Bom domingo aí a todos, senhores. 4293. Somente. Salvador, bom dia, voo 922. Chega na margem, passa o 270, ao centro de cidade. Voo 922, bom dia, senhor. Identificação, disponível 050, vigilância, chegada amarela. 050, chegada amarela, voo 922. Salvador, azul 4039. E para solo? 4039 azul. Tá pronto para o pushback? Aqui no ponte 9, para pushback, não problema. Tá livre, Chemitrax, azul 4039. Obrigado, pushback, Chemitrax, azul. Alô, Sané, 6225. 6225, prossiga. Coordenar o 340 para Brasília, qual seria a saída prevista? Do plano? É, somente aos 47, porém é só para efeito de programação. E a saída prevista negativa R9 seria a Arbor? Se for para Zulu no 7, será Bora Lefa. E se for via rota, aí depende do ponto. É, pela nossa navegação é Arpa Zulu no 7. Então é Arbor, é Lefa. Grato, vai chamar mais para a próxima. Obrigado. Claro. Luciano, M2 e 5, voltando. Siga. Só uma informação, senhor. Tem algum NOTAM que condicione, que restrinja como alternado de Brasília o aeroporto de Confins? Puxa. 4039. 75 a bordo, 4 horas e meia de autonomia, alternando São José do Rio Preto. 075-175. 075. Sente, táxi via Pátio, Índia e Alfa, com espera da 10, torre 18, decimal 95, altímetro padrão 10, 3. Tenha um bom voo e bom dia, azul 4039. Pátio, Índia e Alfa, com espera, torre 1895, altímetro padrão. Muito obrigado e bom dia, azul 4039. Chama 25, vou checar junto à sala S, aguarde o chama 25. Grato. Controle o 35217 para liberar, para você, tá? aeronave na posição pelo livre. Certo. Coordenação após a passagem retaguarda do Embraer da Azul, após estar livre, chame táxi na 3179. Bom dia, Torre, Gomes 05, contra embaixo, gravado. Tende o ano 605, livre pouso no zero, vento 020 graus, 05 nós. Tá autorizado, pouso com 605. Salvador Azul 4039, ponto de espera na Bravo, pronto. Azul 4039, visual com trave na curta. Afirmo. Após passagem do gol na curta final, a Lima tem Azul 4039. Após o gol, a Lima tem Azul 4039. Solo 06, direito no 219. 219, gol 06. Solo Salvador, bom dia, gol 06, pista livre. Bom dia, gol 06, táxi livre, Alfa e Juliette, o portão 05. Alfa Juliette, 05, gol 06. Iniciando, passei o 39. Alternado com fins, já saiu da rede, ok? Já está liberado. Liberado então, muito obrigado. Azul 4039, decolou Zona 7, chama controle 1998. Zona verde, obrigado. Salvador, bom dia. Azul 4039. Bom dia, Azul 4039, contato radar com a nível 340, saída da Elba. Saída da El, Azul. Direto Leda, Azul 4039. Está presente, voa Leda, 4039. Até 3.000 pés, 3.000 ajuste 1.0 no 3, com 922. 3.000 pés, 1.0 no 3, com 922. 922, então na indicada? Está mantendo 2.209. É do K2.00, nós vamos seguir até R7.2 da Trip, agora 3 milhas do local. Reduzindo, com 922. Graças. Chegou no 605, aguarde a passagem do tanque após ingresso a portão 05. Aguarda portão 05, o nome é 05. Portão 379, prossegue, táxi, pátio, segunda direita, Indy Alfa, ponto espero no 0, torre 1 no 8, decimal 95, altímetro padrão no 0, no 3, bom voo e bom dia. Pátio, Alfa, 2, 9. Obrigado, bom dia. 1922, entra 2000, autorizado LE, que foi para a pista localizada. 2000, autorizado LE, reposta autorizado localizador, com 922. Salvador, bom dia, Trip 5217. Trip 5217, livre pouso, pistão no zero, vento 040 graus, 049. 7, tá com o trap já travado. Bom dia, Tan 3179, mantenha a ponto de espera. Mantendo, Tan 922, chama a torre Salvador, 118, decimal 95, com pouso. 118, decimal 95, com 922, obrigado. Torre Salvador, bom dia, com 922, sinal que estão no 10, baixado e checado. Gente, gol no 922, continue a aproximação, número 2 para pouso. 922. Tá 3179, agiliza as manobras. Tão 3179, a linha. Correção, mantenha a posição, ok? Tão 3179, mantenha a posição. Autorizado IADS 3304. Nesse para 2000, autorizado o X-Ray 3304. Bom dia, 5217, Alfa, Kilo, Pátio 3, correção Alfa, Juliette, Pátio 3, posição prevista do Pátio 3 é a posição 04. Que é o Índia 90 Alfa, ingressei em Interlagos, na proa da rotatória. Gente, reporte na 3179, vento 030 graus, 05 nós, livre da colagem no zero. Bom dia, 922, táxi livre Alfa e Juliette, portão 612. Alfa, Juliette, portão 612, bom, 922. Salvador, bom dia, tá 3304. Na final, baixado travado, visual. Bom dia, TAN 3304. Continue a aproximação, aguarde pista livre. Ciente, TAN 3304. 1304, livre pouso na 10, vento 030 graus com 3 nós, altímetro no 0, no 3. Autorizado pouso na 10, TAN 3304. TAN 3179, decolado aos 29, controle 119, decimal 8, bom voo. 119, decimal 8, bom dia, TAN 3179. Salvador, bom dia, TAN 3179, decolou, cruza 2000 pés. 3179, contato radar na decolagem, subo para o nível 340 na série da EL, após Leda, voa direto para isso. Ok, 340 autorizado, da EL, Leda, após, confirmando. Após Leda, voa direto para isso. Ok, conforme autorizado, da EL, Leda, bridge, para o 340, TAN 3179. Salvador, SNM 6312, bom dia, descendo ao nível 150, centro de informação, quilo. SNM 132, controle Salvador, sem identificação, desço para o nível 050 na chegada à mar, altímetro no 0 no 3. Já autorizado 5.013, chegada à mar, SNM 6312. Quatro, solo 31, no livre direita, solo 121, decimal 9. Direita 1219, boa. Salvador, TAN 3304, Livona, Fox, Trot, não se escute. Bom dia, TAN 3304, táxi livre Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, 04, portão, TAN 3304. Salvador, Inter November, Alfa, 3 milhas, 1 no 7. Inter November, Alfa, livre pouso na 1 no 7, vento 050 graus com 5 nós, altímetro 1 no 0 no 3. Livre pouso 1 no 7, Inter November, Alfa. Pés Manati, Mike Delta, dá 1 no 7 com curva direita, subida corredor axé. Aciona o padrão 0125, controle 119, decimal 8, torre opere 118, decimal 95, Mike Codota. Pátio 4, informe POB. Solo Oceané 61, 6225, autorização. E o Mike Delta, cruzamento foi correto, chama a torre 118, decimal 95 para acionamento táxi decolagem, altímetro padrão no 0, no 3, bom voo e bom dia. 225, Brasília, copio 320. Ah, você escuta? Oceané 225, Brasília, nível 320, está autorizado, a rota direto Nitsa. Após Nitsa, Puído, após Interceptor, Upper Whisky 1 no 0 até Baian, após Upper Whisky 1, após prossegue conforme a rota do plano de voo. Decolando a 10 com curva esquerda na subida Momo, após se vai voar a posição Cogbo, Kilo, Oscar, Golf, Bravo, Uniforme, Cogbo, e após direto Nitsa, a aciona 5453, controle 119, decimal 8. Estimativo 320 para Brasília autorizado, direto fixa na saída Bombo, Cogbu, direto fixa 5453, após fixa Moíta é fluido, informa isso que 10 até Bahia, meia 225. Após Bahia, Upper Whisky 1 e após conforme rota, ok? Após Bahia, Upper Whisky 1, após conforme rota. Vai estacionamento 225, no portão 1, chame pronto, puxa back estacionamento. Vai lá, 225. Assim que chegar no sistema, eu chamo pra cópia. Eu vou no 605, prepare a dar o lei da bridge. Muito obrigado, eu vou no 605. Guardião 06, controle. Guardião 06, controle na escuta. Mantenha condições iguais, menos litoral, que nós somos 03, eu posso ficar aqui. Guardião 06. A instrução foi após Leda voar direto o bridge. Confirmado que a instrução para o centro de internacional é já precisado da El Leda Bridge. Afirmo, passou da El e está voando próximo. Estão voando Leda. Leda fica na, agora na proa 175, 175 milhas. Tan 3179, chama agora o centro Recife, 133-25, verifique junto ao centro a possibilidade de manter a proa. Está autorizada para seguir a descida? Autorizada, sinal do procedimento ILS Freire, separa 2 mil pés, reporte estabilizado. E autorizado 2 mil pés, vai reportar estabilizado, chame a 6312. Livre, acionar 6225, chame táxi. Voo 9286, desça para 3 mil pés. 3 mil pés, 9286. Fazendo isso, passou o Guardião 06. Guardião 06, chama agora a torre 118, decimal 95. 1118, 95. Salvador, Guardião 06. Guardião 06, segue para o Pátio 4. Pátio 3, senhor. São Pedro. 3859, controle Salvador, sem identificação. Desça para 4 mil pés na chegada bom. Ajuste altímetro no 093. 4613, 3259 na boa. Correu, o Guardião 06 está na vertical de Itapuã, visual com campo, já autoriza isso para o cruzamento direto para o Pátio 3? Afirma autorizado, direto para o Pátio 3, evite sobrevoo do Pátio principal, vento 050 graus com 5 nós, altímetro no 0 no 3, reporte solo controlado. Vai evitar o sobrevoo ao Pátio principal, informa da controlada o Guardião 06. O Guardião 06 vai aproximar no través da Torre Nova, direto pro pátio. Gente. Tô no 013, livre taxi, chama para ingresso. Meu nome é 05. 605 Galeão, 360 está autorizado, eu via Pesulu 10 até SMAP. Após SMAP, prossegue direto Lúvito, Lima Uniforme Vitor Tango Oscar, Lúvito, após direto Barbacena e após conforme rota. Decolada 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge, Bravo, Romeo Índia, Delta Eco, Bridge. Aciona 5471, controle 119, decimal 8. 3360 para o Galeão, Apesulu 10, SMAP, DCT Lúvico, DCT Barbacena, decolada 10 com curva direita para a decolagem na saída da El, Leda Bridge, aciona 5471, controle Salvador 119, decimal 8, gol 1605. Quarto, gol 1605, chame pronto, pushback, acionamento, portão 5. Maragraça, 1605. Aqui é que o Delta, a linha mantém, repatriado e pronto, 1-7. Autoriza 2000 para o 9286. Gol 9286, autorizado a final do procedimento ILS Display, desça para 2000 pés, reporte estabilizado. 2000, chame estabilizado, 9286. Oceaneer 6312, está estabilizado ILS. Entra, vai passar o marcador externo, chama agora a torre 118, décima 9. 1895, a torre Oceaneer 6312, bom dia. Guarde, Guardião 06. Guarda. Oi, Salvador, bom dia, Oceaneer 6312, estabilizado ILS, baixo travado. Bom dia, 6312, livre pouso na 10, vento 070 graus com 5 nós, altímetro 10 no 3. Autorizado pouso, pista 10, 1013, Oxané 6312. Vicente, Mike Eco Delta. Gente, 6225, mandei um ponto de espera.